aqui firme a Alfa. Corrigindo. Só um minuto na 75. Autorizado no 0, vento 0, 50 graus, 059. Dia decolagem, avião, segundo na vez. Saltando 3171 para o táxi, está com 3 horas e 50, alternando o galeão com 227 a bordo. 287, galeão 350? Firma 227. Sim, então 3171, minuto táxi. Torre, muito bom dia, Gono 897. No 897, continue a aproximação e formando em Vitalis. Salvador, muito bom dia, web 5722. 5722, chama só o 1219 para cópia. 209. Salvador, web 5808, com 146, 355, galeão táxi. Foxtrot. Objeto 5722, aguarde só um minuto para cópia. 40 graus, 059. Gente, livre pouso, com 1817. Em Salvador, 1-0-1-1. Tente, descida para 4000, 1-0-1-1 no ajuste, no 6-0-30. Ponte Pena, chamada ponto 5808. Sou 3171, autorizado táxi, via Juliette Alfa, seguindo o Boeing da Web, número 2. Via Juliette Alfa, ponte 0-1-0, chama pronto, altimetro 1-0-1-1. Tente, livre táxi, número 2, segue o Web, 5898, decolado 02, controle 1998. Objeto 5717, vai chamar o centro Recife, 1251, alternativa 13325. Chama 125, 13325, centro Recife, objeto 5717, obrigado, bom dia, boa noite. Libra direita, chama solo 1219. Libra direita, solo 1219, gol 1897. Gol 1897, livrou solo Salvador. 1897, táxi via Alfa Juliette Portão 8. Alfa Juliette Portão 8. Objeto 5808, em livre decolagem, piso no 0, o vento 040 graus com 04 nós. Iniciando 5808. Da 3171, ponte de esperada no 0 pronto. Tem 3171, por gentileza, mantém o ponto de espera. Após a rolagem do bang da Webjet, ele mantém cap 0 no 0. Após rolar, já tem uma 3171. 2597, desce para 2000 pés, ajuste no 09, reporte estabilizado. Para 2000, no 09, no ajuste, 3597, abordará no NF. Brasília, 320, autorizada, via Pesolo 17, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida agora e transmissão ao fito, controle 199.8, transponder 5521. 0320 para Brasília, via Pesolo 17, decola da 10, curva à direita, segunda gole ao fito, controle 198, transponder 5521, na web 5732. Web 5722, protegimento com rádio, me parar, se back acionar. Manabara, posicionamento, quero que seja. Vai, conforme, sir. Pronto para corte. 3153, informação, volta para cá. 3153, desça para 5 mil pés, chegada Bonf, um ajuste Mi 11. O meu Bonf Mi 11, está presente. Controle F5.08, decolou na Goi, na sua escuta, passa 2500. 5808, vigilante, gol 340, gole. 340, gole, 5808. 3890. 3890, correto, para o pushback acionar. Chamarelo. Fala, gol 1847, 3917, eu não tenho livre decolagem, pistão 0, vento 050 graus com 04 nós. Vigilante 71, decola de Salvador 09, chama agora o controle 1098. 098, bom dia, tá 3171. Controle de Salvador, bom dia, tá 3171, decola, sua escuta passa 2000. Bom dia, 3171, soube, mantenha, 320, vigilância. 320, vigilância, é possível voar da Delta, 3171. Pode voar pro onde da Delta? Confirme. Então, 3171, pode voar da Delta, presente? Sim, ativo, 3171. Obrigado. 605, desça para 2.000 pés, ajuste no 011, reposta pisada. 2.000 é o reportagem pisada. 808, chama o centro Recife, 128.8, alternativa 1260. 288-360, o Web 5808. Obrigado. Leis 153, prossiga para 4.000 pés. 4.000 pés, tá. Leis 153. Azul 4149. Azul 149, prossiga. Saída prevista para Campinas? Tael Leda Bridge, que segue na pelo no meio. Tael Leda Bridge? Correto. Com a torre 3597. Solo Salvador, tá 3890. 3890, prossiga. Tá no 09, pushback acionamento. Autorizado pushback acionar, chama táxi, 3890. TV push, chama táxi, tá 3890. Bom dia, Eco Zulu Lima, desça para 1.500 pés, ajuste no 011. Oi, bom dia, 3597, tá? 3597, bom dia, altímetro no 011, tráfego já avistado, já embaixo travado. Achou e travou, senhor. Livre pouso, pista no 0, o vento 030 graus com 03 nós. Livre pouso no 0, tá? 3597. Bom, 3325, tá? 317, bom dia. Bom dia. Resolveu 605. Número 605, complete a aproximação, torre 18.600. Torre 18.605, estabilizado LS X-Ray. 305, muito bom dia. Reporte passando o marcador externo baixado travado, altímetro 1011, 10 no 1. O número 2 na aproximação, o no 605 para informação. Valeu. T3517, no solo 18, livre direita, chama solo 1, decimal 9. Direita 21. 353, desça para 2 mil pés, ajuste no 011, resposta autorizada. Confirma posição, 3123. 2 mil pés, 1011, reporte estabilizado. 2 mil pés, reportará estabilizado, TAM, 3153. TAM, 3597, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. Trabalho de visão. Livre pouso, pista no zero, agonomia 05, vento 030 graus, com 04 nós. Valeu. Alô, Salvador, bom dia, algum 1642, tem que ter informação, vou solicitar autorização, Recife. 1642, 390, autorizado para Recife, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju, controle 1998, transponda 5533. Recife 390, decola da 10, curva esquerda, na Puca, Caju 119-855-33, do Gol 642. 642, corretinho, para o feedback acionado. Demorado. Táxi do TAM 3890, 152 com 330, alterna Natal. Solo, Gol 607, bom dia. 3890, após a Airbus da companhia Parque Ano 7, está livre até o ponto de espera. Após a aeronave da companhia no 07, inicia para 10, tá? 3890. 3597, prossiga até o botão 7. Até o 7, 3597. Gol. Confirma o gol que chamou? O nome é 07, para Guarulhos. Gol no 607, Guarulhos, 360, autorizado, via turístico 50. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Subida da El, Leda, após Leda Bidev. Controle 199.8. Responde 5534. Na 607, apenas confirmando a BR-50 aerovia. Informação antes de Golf, chama para pushback acionamento. Solo azul 4149, gente da Golf, e não, portão 2 para a direção Campinas 360. Azul 4149, Campinas 360, autorizado, via Pesulu no 6, decola da pista 10, primeira curva direita, subida da El, Leda, após Leda Bridge, controle 199.8, transporta 5532. Autorizado 360 para Campinas, o Pêsulo 16, decola da 10, curva direita da El, Leda Bridge, controle 198, transponder 5532, azul 4149. Patrono 49, cotejamento correto, para o feedback assinar. Ah, o 4149. Salvador, 1605, livrou na sua escuta. 1605, táxi via em frente, após a Centro da Juliette. Reportar antes da Juliette, 1605. Já 3890 no ponto de espera. Transfere 198, décima meia dúzia, Tui. Altímetro é 10, 11, bom voo. 10, 11, ponto de espera do 10, 18,6. Muito obrigado, bom dia. Solo Salvador Web 5732, está no portão 3 para pushback e acionamento. Web 5722, autorizado para pushback acionar. Se for possível, efetue um pouco mais a retaguarda, de forma que permita a entrada do Boeing da Gol no portão que você vai liberar o 3. Gente, autorizado pushback acionamento, vai solicitar para fazer pushback um pouco mais atrás para possibilitar a entrada da aeronave no 3. Com a 05, via Índia para o portão 3, atenta a ordem que vai liberar o portão. Para... Índia para o portão 3, o nome é 05. Salvador, bom dia, tá 3890, ponto de espera da 10, pronto. Luiz, acompanhei aproximadamente uma milha pro externo, ainda decola sem parada, tá 3890. Afirmativo. Autorizado da linha de decolar 10, sem parada, o vento 040 graus com 039, tá 3890. A linha decola sem parada, tá 3890, muito obrigado. Torre de Salvador é o TAM. 3153, baixou, travou, estabilizou, passando externo agora. Tá 3153, bom dia, altímetro 011, posição de aproximação, aguarda pista livre. Airbus, acompanhe, iniciando a rolagem, pistão 10. Gente, então, 3153. Portão 3605. Zero, vento 040 graus com 03 nós. Nervoso, tá? 3890, os 27 decola, 1098. É o controle do voo. 1098, bom dia, tá 3890. Primeiro de via Pera 2857, decola da pista 10, primeira curva direita. subida da El Leda Bidev, interceptor para 9857, após Porto Seguro, eu preso Luno 6, assim conforme plano, controle 1 na nona decimal 8, transponda 5536. Já repetir a aerovia, nós temos outra aqui no plano, voo 904. A subida da El Leda Bidev te leva até a rota 9857, após Porto Seguro, após Porto Seguro é preso Luno 6 e após segue conforme plano. Gente, o voo 9804, autorizado Galeão, nível 360, cola pista 1-0, primeira curva direita, Dael, Inter Bidev, upper November 857, Porto Seguro, upper Zulu 6, 19-5 ao controle, 19-8 ao controle, 5-5-3-6, transponder, voo 9804. 804, cotejamento correto? Confirme, quero ver o que constava no seu plano de voo. Dael, Diner, upper 50, Bidev, upper November 857. Ok. Gente, chame para o pushback acionar. Chamando. Solo Salvador, bom dia, tá 3153, me escuta. 3153, bom dia, taxi via Alfa, Juliette, Portão 9. Alfa Juliette, pro 09, tá 3153. Novembro confirmando, pousa na 1-7. Afirmativo, novembro. Bom dia, 1-7, 1-5, gente da Golf para Brasília. 1-7, 1-5, só um minuto, cópia 360. Prepara Golo Fito. Golo Fito, obrigado. Salvador Web, 532, está com 141 a bordo, 3 horas e 40 minutos de autonomia, atendendo com fins de pronto para táxi. Base 5722, livre até o ponto de espera da 1-0, lá a torre 2862, altímetro 1011, porro. Livre ponto, livre táxi para a espera da 1-0, lá a torre 2862, 1011, bom dia, 532.